é o rei. O rei da bachata baiana é o Dan Ventura. Quem for me chamar pra beber vai me ouvir falar de você. Se a cada 10 palavras 9 envolve a gente e nada mais parece normal, tudo pra mim já virou um sinal. Uma mensagem sua oculta em mil formatos, não sei mais o que faço. Será que o dono da internet sabe? Não é possível tanta sacanagem. Eu tô sofrendo, já perdeu a graça. Paixão nem só machuca, às vezes mata. Será que o dono da internet sabe? Não é possível tanta sacanagem. Tá complicado pra falar a verdade, se todo dia essa mesma mensagem. Uma notificação com ela e sugestão de amizade. Uma notificação com ela e sugestão de amizade. Pra beber, vai me ouvir falar de você. Se a cada 10 palavras 9 envolve a gente, nada mais parece normal. Tudo pra mim virou um sinal. Uma mensagem sua oculta em mil formatos. Não sei mais o que faço. Será que o dono da internet sabe? Não é possível tanta sacanagem. Eu tô sofrendo, já perdeu a graça. Paixão nem só machuca, às vezes mata. Será que o dono da internet sabe? Não é possível tanta sacanagem. Tá complicado pra falar a verdade, se todo dia essa mesma mensagem. Uma notificação com ela e sugestão de amizade. Uma notificação com ela e sugestão de amizade. Uma notificação com ela e sugestão de amizade.